nessa beat, segurando um canivete. Ela tem medo de mim porque eu sou louco tipo Jack. Essa mina vem de stream, mano, eu quero sentidor. Fatiando a minha fimosa em pique tipo estripador. Mano, curto Columbine, gosto de brincar que é só. Tipo L, isolado, pode me chamar de Jó. A vida não é engraçada, mano, eu não dou risada. Meu sorriso de maníaco vai te deixar gamar. Minha mãe não me entende, meu papai, cês vergonha. O que eu faço na internet, pode crer que eles têm sonho. Brilho tipo iceberg, tenho faca, corre back. Sempre decora de ovinho escondido na minha pele. Eu curto bebê escondido lá dentro do cemitério. Mas cês acham que eu tô brincando, mano, eu tô falando sério. Eu sou muito pra escutar, muito pra escutar. Muito pescota, muito pescota, porque eu sou muito pescota. Muito pescota, muito pescota, muito pescota. Mano, eu tô muito triste, sociedade me dá dó. Vou mostrar minha insanidade fazendo um TikTok. Mano, eu sou fã do Coringa e também sou fã do Sasuke. Tô curtindo Jeff The Killer, por favor me passa o zap. Romantizei o massacre, eu sou muito pescota. Vejo notícia de morte, só consigo dar risada. KKKK, tudo chora, nada muda. Mais uma morte, menos um filho da amiga. Muito pra escutar, muito pra escutar, muito pra escutar, muito pra escutar, porque eu sou muito pra escutar, muito pra escutar, muito pra escutar, muito pra escutar, porque eu sou muito pra escutar, muito pra escutar, muito pra escutar, muito pra escutar, porque eu sou muito pra escutar, muito pra escutar, muito pra escutar, muito pra escutar. Mano, eu tô muito triste, sociedade me dá dó. Vou mostrar minha insanidade fazendo um TikTok. Mano, eu sou fã do Coringa e também sou fã do Sasuke. Tô curtindo Jeff The Killer, por favor me passa o zap. Romantizei o massacre, eu sou bom pra escutar. Vejo notícia de morte, só consigo dar risada.